Capítulo 24. Em 15 de janeiro, durante o nono ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, registre esta data, pois hoje o rei da Babilônia começou a atacar Jerusalém. Depois, use uma ilustração para transmitir a esses rebeldes a seguinte mensagem do Senhor soberano. Coloque uma panela no fogo e ponha água dentro dela. Encha com os pedaços mais seletos de carne, a coxa, o quarto dianteiro e os cortes mais macios. Use somente as melhores ovelhas do rebanho e amontoe lenha no fogo sob a panela. Faça a água ferver e cozinhe os ossos com a carne. Agora, assim diz o Senhor soberano. Que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Ela é a panela enferrujada, cuja sujeira não se pode limpar. Pegue a carne sem escolhê-la, pois nenhum pedaço é melhor que o outro, porque o sangue que ela derramou está espalhado sobre as pedras, nem sequer foi derramado no chão, onde o pó o cobriria. Portanto, espalharei seu sangue numa pedra, para que todos vejam. Uma expressão de minha ira e de minha vingança contra ela. Assim diz o Senhor soberano. Que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Eu mesmo amontoarei a lenha debaixo dela. Sim, amontoe a lenha. Que ardam as chamas para fazer a panela ferver. Cozinhe a carne com diversos temperos. Depois, queime os ossos. Agora, coloque a panela vazia sobre as brasas. Esquente-a até ficar incandescente, queime a ferrugem e a sujeira. Mas de nada adianta. Não se pode limpar a ferrugem, nem mesmo com fogo. Sua impureza é sua depravação. Tentei limpá-la, mas você não quis. Portanto, agora ficará em sua impureza, até que eu tenha satisfeito minha fúria contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora. E não me conterei. Não mudarei de ideia, nem terei compaixão. Você será julgada de acordo com suas ações, diz o Senhor soberano. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, com um só golpe tirarei de você seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas. Sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça, nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolá-lo. Pela manhã anunciei essa mensagem ao povo e, à tarde, minha esposa morreu. No dia seguinte, fiz tudo o que me havia sido ordenado. Então o povo perguntou: o que significa tudo isso? O que você quer nos dizer? Eu respondi: recebi uma mensagem do Senhor e fui instruído a transmiti-la ao povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano. Profanarei meu templo, a fonte de sua segurança e seu orgulho, o lugar que lhes dá prazer ao coração. Seus filhos e filhas, que vocês deixaram para trás, serão mortos à espada. Então vocês farão como Ezequiel. Não seguirão os rituais de luto, nem se consolarão com comida trazida pelos amigos. Sua cabeça permanecerá coberta, e não tirarão as sandálias. Não prantearão, nem chorarão, mas definharão por causa de seus pecados. Lamentarão uns com os outros por todo o mal que fizeram. Ezequiel lhe serve de exemplo. Farão exatamente o que ele fez. E quando esse dia chegar, saberão que eu sou o Senhor soberano. Então o Senhor me disse: filho do homem, no dia em que eu tirar deles sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o desejo de seu coração e seu tesouro mais precioso, também tirarei deles seus filhos e filhas. Nesse dia, um sobrevivente de Jerusalém virá ao seu encontro na Babilônia e lhe contará o que aconteceu. Quando ele chegar, você recuperará sua voz para que possa falar com ele. E isso será um sinal para o povo. Então eles saberão que eu sou o Senhor.